Salvador, tá Mike Bravo Papá. Eu, Mike Bravo Papá. Solicito autorização de reboque da remota 12 para o poste principal, posição 9. Tô ciente do seu reboque, reporte ao término. Mike Bravo Papá. Ciente, obrigado. Central Papá, parqueado posição 9.